Uma divina explosão, um risco de poeira, sou um grão de constelação da rainha galáctica, entre os montes celestes, uma lança de estrela me deixou enrabada no rabo do cometa. No meio da minha duas luas, um foguete se enfrega e segue em direção do céu da minha boca. Uma reação química foi início da evolução da rainha galáctica. A nuvem estoura, um eclipse solar, nos flutuamos sobre os anéis dos planetas. Na minha negra mata selvagem, o portal para outra dimensão. Você que é o bem da humanidade, eu quero uma reprodução. Semente é hidrogenada, pois estou aqui, princípio cósmica. Sua semente é hidrogenada, pois estou aqui, princípio cósmica. No meio da minha duas luas, um foguete se enfrega e segue em direção do céu da minha boca. Meu portal de demissão.